igreja que nasceu no coração de Deus, que em breve irá ressurgir. Tempo da grande esperança, da glória, tempo da tão esperada vitória, tempo de festa, do grande banquete, entre os remidos, gozo permanente, o brilho da face do Mestre dissipará a mentira e toda a injustiça. Ele vem, cavalga sobre os montes, a trombeta toca, é o aviso.